Belites Produções. Você tem. Nós já sabemos, nós já sabemos, que é que nós está depender da sua geração. Nós já sabemos, que é que nós está depender da sua geração. Minha mãe estudou, meu pai estudou, meu irmão estudou, eu estudei. Que é que nós está depender da sua geração. Nós já sabemos, que é que nós está depender da sua geração. Minha mãe estudou. Meu irmão estudou, meu pai estudou. Que é que nós está depender da sua geração? I think every day about my school. I think every day about my school. I do every day about my school. You don't come back for me. You don't come back for me. You don't come up for me, you don't come up for me. Yeah, yeah, yeah. We don't know, but move me God. Nós já sabemos, que é que nós está depender da sua geração. Nós já sabemos, que é que nós está depender da sua geração. Minha mãe estudou, meu irmão estudou, meu pai estudou. Que é que nós está depender da sua geração? Nós já sabemos. Já sabemos, que é que nós está depender da sua geração. Minha mãe estudou, meu pai estudou, meus irmãos estudou, oh meu tio estudou, minha prima estudou e minha filha estudou. Que é que nós está depender da sua geração? Que é que nós está dependendo da sua geração?